A sua rádio onde você estiver. Muito bom dia, você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5, transamericafoz.com.br e também no aplicativo Transamérica Foz. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, hoje é sábado, 8 de abril de 2017. Este é o programa Fronte Transamérica até meio-dia, trazendo música, informação e descontração no seu fim de semana, porque hoje é sábado, né? Se a gente não der uma chutada no balde pelo menos uma vez por semana, aí já não tem quem aguente, né? Interaja conosco, participe da nossa programação. WhatsApp 459-8828-2828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E Foz do Iguaçu conheceu no domingo passado o resultado da nova eleição para prefeito por conta aí da impugnação, né, do candidato mais votado em outubro do ano passado por não atender aos requisitos legais determinados pela Justiça Eleitoral, que gerou, né, esse período de hiato em razão da convocação de uma nova eleição. Bom, 6 meses depois, no domingo 2 de abril de 2017, depois desse vácuo de uma nova gestão interina e uma situação que só não foi pior porque não houve paralisia total das ações de governo, o deputado estadual Chico Brasileiro, que tinha mais 1 ano e 8 meses de mandato para cumprir lá na Assembleia Legislativa do Paraná, foi eleito prefeito de Foz do Iguaçu, tendo como vice o ex-vereador Newton Bobato, que, aliás, vamos fazer o registro, né, foi o único dos 15 vereadores da legislatura passada que não foi preso ou conduzido para depor no escândalo da Operação Pecúlio. A que ponto chegamos, né? Pois é. Passada a eleição, o Brasileiro, Bobato e seus apoiadores, incluindo-se aí uma turminha do barulho ávida por pendurar-se nas tetas comissionadas do governo municipal, né? Esperamos que o Chico tenha bom senso e não nomeie esse tipo de gente, mas eu acho difícil, né? Porque esse tipo de apoio, entre aspas, né, não costuma ser gratuito. Enfim, Bobato, Chico Brasileiro, seus apoiadores terão como desafio reconstruir a gestão da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu após o desastroso mandato do prefeito anterior e os escândalos de corrupção que abalaram a credibilidade do poder público local. Processo dificílimo, sem dúvida, mas que não é impossível, exigindo aí doses extras de comprometimento e trabalho duro, agregando-se também transparência e diálogo com a população, pelo menos para diminuir a desconfiança em relação às negociatas levadas a cabo pelos presos e indiciados na Operação Pecúlio. Com a vitória de Chico Brasileiro na disputa para prefeito, no entanto, Foz do Iguaçu volta a perder representatividade na Assembleia Legislativa, tal como aconteceu lá em 2012, né, quando agora de triste lembrança Rene Pereira era deputado estadual e deixou seu posto para assumir como prefeito. Bom, a diferença dessa vez é que, mesmo com a saída do Chico, Foz do Iguaçu continua representada na Assembleia. É, pois é, só que pela deputada estadual Cláudia Pereira, que é justamente a esposa do Reni e figura também salpicada nas denúncias do maior escândalo de corrupção da história aqui na fronteira. Bom, para você que foi às urnas no domingo passado a exercer seu direito e obrigação cívica, parabéns! Mas tenha certeza que o processo de votar é realmente só o começo. Teve início agora outro processo, tão importante quanto, que é o de fiscalizar a gestão do prefeito eleito, que toma posse, né, no próximo dia 24, cobrar o cumprimento dos compromissos e promessas e ser o olho vigilante para evitar que os cofres da prefeitura, que contém o dinheiro de todos nós, voltem a ser assaltados por gente que pensa que o dinheiro público, por ser de todos, acaba por ser de ninguém. Programa Fronte até meio-dia. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho, jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mas uma bala perdida, paciência, pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão e do empregado. Quem trabalha na de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, repressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, quantas taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão pras empresas que cometem crime ambiental. Chega, um para o crack, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega, lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai. Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga entrada e prestação. Paga conta pela falta de saúde e educação. Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte. Paga crise na Europa e na América do Norte. Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China. E as empresas e os partidos envolvidos em propinas. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado, resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão e do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidente, deputado, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. O recado para senhoras e senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o PIS, o COFINS, o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada pote, eu pago a urna eletrônica e cada árvore morta na nossa selva amazônica. Eu pago a conta do SUS e cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento. Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar. Chega! Música aqui no front e é o seguinte, hein? Muita gente comentou nessa semana o pedido da vereadora Nancy Rafaim de revisão do regimento interno da Câmara Municipal para que, pelo menos as vereadoras mulheres, possam usar roupas mais coloridas. Lembrando que na gestão passada, o uso de roupas com cores mais chamativas, digamos assim, foi proibido devido aos ternos extravagantes do vereador Paulo Rocha. Enfim, muita gente até tirou sarro da proposta da Nancy, né, que quer alteração nesse regimento interno para poder usar roupas com mais cores. Até fez críticas, dizendo também que a cidade tem assuntos mais importantes para tratar, enfim. Mas a questão é que essa alteração é algo simples, trabalho interno ali dos vereadores, enfim, não deveria tomar tempo, né, e também não deveria ser motivo de crise aqui na cidade. Agora, para mim, pelo menos o que chamou atenção nesta semana, o que mais chamou atenção nos trabalhos da Câmara, foi o projeto apresentado pelo vereador novato Celino Fertrim, do PDT, querendo proibir a inauguração de obras públicas que ainda não tenham sido terminadas. Aí você pergunta, né? Pô, mas isso não é básico? Pois é, deveria ser. Só que não é, né? Aqui na cidade mesmo, o Centro da Juventude do Jardim Naipi, só para citar um exemplo, teve três inaugurações. A primeira foi a inauguração do prédio pelo então prefeito Paulo McDonald. A segunda, alguns meses depois, do prédio com móveis pelo então prefeito Reni Pereira. E a terceira, alguns meses depois, né, do prédio com móveis e também pessoal para trabalhar, né, com a presença de representantes do governo do estado. Enfim, uma obra, três inaugurações. E resumindo, né, o projeto de lei do vereador Celino Fertrim parece piada. Só que não é, porque os piadistas, infelizmente, costumam fazer esse tipo de brincadeirinha, né? Inaugurando de faz de conta, enfim, obras que não estão concluídas, sabe-se lá com quais finalidades, né? Você, por exemplo, faria isso na sua casa? Inauguraria uma churrasqueira, por exemplo, sem que a churrasqueira estivesse pronta? Não rola, né? Que triste que tenha que ser feita uma lei para proibir esse tipo de prática. Fronte Transamérica, até meio-dia. Here's a song, it's the one for the one. Sing it out, try it out, try it on. This one is so dear. one that made you cry, cry, cry. You and I, we were gone. Música aqui no front. Olha, se você é daqueles que ainda acha que o Acre não existe e que o goleiro do Atlético e da Seleção Brasileira, o goleiro Everton, é um gato, e aqui eu não estou falando de gato no sentido que você pensou primeiro, tá? Mas no sentido de problemas com a documentação, já que ele afirma que nasceu no Acre. Bom, é impressionante a repercussão mundial que alcançou nesta semana a notícia sobre o sumiço de um acreano, o Bruno Borges, de 24 anos, que está desaparecido desde o último dia 27, tendo deixado aí para trás no seu quarto 14 livros manuscritos escritos em códigos, pois é, que imediatamente chamaram a atenção de gente do mundo inteiro, né? Por mais que, sei lá, quando alguém faça a transcrição dos livros, vai que descobre que é tudo loucura ou uma grande pegadinha, vai saber, né? Mas eu comento sobre isso, porque aqui no front nós temos justamente um especialista em criptografia. E adivinha só quem é ele? É É, pela trilha, talvez você já tenha adivinhado, Homem do Gogli, versão nacional do Buscador. Bom, é claro que você tinha que servir pra alguma coisa, né? Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes lindas, maravilhosas, cheirosas. Amo vocês. Ó, e você que não conhece, não se assuste, ok? O Homem do Gogli é assim mesmo, viu? Estilo Zé Maier. Homem do Gogli, você tem acompanhado esse caso do Acre? Qual dos casos, Guilherme? São muitos casos, muitas mulheres, muitos esquemas. Ah, cara, vai dizer que você pega geral lá no Acre também? Claro que sim, Guilherme. Lá também tem internet e mulheres lindas, cheirosas, maravilhosas. Ok, poupe-me dos detalhes, tá? Eu estou falando desse caso aqui, ó, do estudante Bruno Borges, de 24 anos, que desapareceu, mas deixou para trás 14 livros manuscritos escritos em código, ou seja, criptografados. Você é especialista em criptografia, não é? Claro que sou, Guilherme. Também sou especialista em braille. Em braille do corpo feminino. Enfim, voltando ao tema, aqui tem uma foto de um texto criptografado que ele escreveu. É essa outra foto aqui é do código que ele usou. Consegue decifrar algo? Claro que consigo, Guilherme. Então, vamos lá. O que está escrito? Vimizel. CX. Mzedelpo. PMQPD. Tá, mas isso aí eu também sou capaz de ler, né? Enfim, o que isso significa? Não sei, Guilherme. Mas deve ser algo muito maluco. Hahaha. Tá, mas você não se diz especialista em criptografia? Ó, tá aqui o texto, tá aqui o código. Vamos lá, traduza. É que meus servidores estão ocupados, Guilherme. Ocupados atendendo quem realmente importa. Se você fosse uma mulher linda, maravilhosa, cheirosa, eu colocaria você na lista prioritária de tarefas. Faria o serviço completo. Negativo, essa é o passo pra frente. Agora, sabe o que me chamou a atenção também, o Homem do Gogli? Essa foto aqui, ó, da estante de livros dele, tem ali uma etiqueta escrito Projeciologia. Você conseguiu ler a criptografia, Guilherme? Parabéns. Ah, claro que não. Tá escrito ali em português mesmo. Olha ali, ó. Projeciologia, sem código nenhum. Projeciologia, pra quem não associou o nome, é uma das matérias que o pessoal estuda ali na Conscienciologia, né, aqui em Foz. Será que, por um acaso, esse rapaz, o Bruno, já veio pra cá bater um papo com a galera ali do IPC ou Homem do Gogli? Não sei, Guilherme, mas tem uma teoria muito legal de que ele foi até uma pirâmide no meio do Acre. É, o que faz sentido, né? Porque descobriram aí no Acre até ruínas de pirâmides, né? Pode ser, né? Ele foi até uma pirâmide acreana e foi abduzido por extraterrestres. Tá, e você acredita nisso, Homem do Gogli? Desde que os extraterrestres não abduzam as mulheres lindas, maravilhosas e cheirosas, tanto faz. Ok, chega de besteira, né? Eu vou liberar você agora, né? Pra alegria dessas mulheres aí que você fala tanto, né? Acho que nem existem, enfim. Pra mim que você é um software tão tongo que não pega nem vírus de computador, tá? Divirta-se! Obrigado, Guilherme. Mulheres, aí vou eu. Programa Front, até meio-dia. Em todo o Brasil, Transamérica. Nunca mais aparece. programação musical nesta manhã de sábado aqui no Front. E é o seguinte, semana passada, né, no quadro Curtida da Semana, eu falei do canal Fale Árabe, mantido no YouTube pelo professor Jihad Gushi, aqui de Foz. Pois bem, e não é que ele estava ouvindo na hora, gostou ali da citação e resolveu presentear os ouvintes do Front com um exemplar do livro que ele escreveu, o livro Fale Árabe em 20 lições. Exatamente, presentão para você que quer aprender, né, a falar árabe, saber mais sobre um dos idiomas mais falados no mundo. Para faturar o livro é muito fácil, você deixa sua mensagem com a hashtag livro, repetindo, hashtag livro, na postagem ali na página da Transamérica Foz no Facebook ou então no nosso WhatsApp 45988282828. Mas se apresse, viu, porque o resultado a gente anuncia daqui a pouquinho aqui mesmo no Front, antes de meio-dia, então participe e boa sorte. E olha, muita gente levou um susto nessa semana, né, com postagens nas redes sociais que falavam que a loja Camalito, uma das mais tradicionais aqui da cidade, aberta em 1981, ali na Avenida Brasil, ia fechar. Bom, fechar ela fecha todo dia no final do expediente, né, mas segundo a informação do seu Camal, o fechamento vai ser para reforma, visando modernizar as instalações da loja. Enfim, que seja assim mesmo, né? O que mostra aí o carinho, né? Essa reação de muitos iguaçuenses mostra o carinho que muita gente aqui da população tem, né, em relação a estabelecimentos tradicionais da cidade, isso mesmo em tempos de shopping center. O comércio ali da Avenida Brasil e da Vila Portes, aliás, né, sempre tem promoções, variedade de produtos, então prestigie as lojas aqui da cidade que geram, né, empregos aqui, deixam seus lucros aqui mesmo na nossa cidade, enfim, prestigie o comércio local. Programa Front até meio-dia. Last night, she said. Transamérica. Momento blá blá blá do programa com aquela musiquinha de fundo empolgante, cantarolante, quadro engana que a gente gosta. E já estamos no sábado 8 de abril, a eleição para prefeito foi no domingo passado, né? 2 de abril. E acredita que ainda tem gente de ressaca pós-eleitoral? Pois é, e não é pouca gente não, viu? Não porque imaginavam que o resultado seria outro, né? Mas porque aconteceram alguns, digamos, probleminhas durante a semana. Do tipo, o partido do candidato vencedor dizendo que vai cortar 20% dos cargos comissionados na prefeitura, né? Isso pra desespero da galera que já sonhava com o leite da teta. Mas ó, calma galera, calma, porque a prefeita interina manteve ali no organograma todos os cargos comissionados que já existiam no governo do Reni. Então não vai doer tanto assim cortar 20%, ok? Fiquem tranquilos aí, porque é muito feio ver homem barbado chorando, tá? E essa saiu até na Gazeta do Iguaçu, hein? Na noite de domingo, como a apuração dos resultados foi rápida e desde as 5 da tarde já estava confirmada, né, a vitória do candidato Chico Brasileiro, o que teve de gente correndo atrás de botão e adesivo para botar o número 55 no peito não foi brincadeira não, viu? Teve gente aí que não se deu nem ao trabalho de tirar o adesivo do candidato concorrente do vidro do carro, né? Grudou o adesivo novo por cima mesmo, como se ninguém fosse perceber. E aí apareceu lá na festa, na terceira pista, com a maior cara de pau, comemorando a vitória do candidato, batendo no ombro, né? Enfim, como se ninguém tivesse visto nas redes sociais as postagens que a pessoa fez xingando o candidato vencedor e pedindo voto pro outro, né? Que ficou em segundo. Ó, papai do céu eleitoral, tá vendo esse tipo de trairagem, viu? Vai bobeando, vai! E não deixa de ser engraçada também a postura de alguns pseudo-comunicadores aqui da fronteira que usam aí de páginas do Facebook, por exemplo, né, pra puxar saco descaradamente do candidato X ou Y de olho numa boquinha. Claro, né? Só que o estratagema, pelo visto, falhou. Porque um dos amigos da onça, 3 dias depois da eleição, já estava aí descendo a ripa no candidato vencedor, que até então, para ele, era o melhor dos indivíduos da face da terra, né? E daqui até a posse, pode ter certeza, vai ter mais gente na mesma batida, hein? Que tem povo que não se emenda, impressionante! Mas o que eu quero ver mesmo é se o eleito vai ou não cumprir as promessas, né? Eu digo isso não no sentido de desafiar para atrapalhar, mas de cobrar para que tudo aquilo que foi dito na campanha, ou pelo menos uma partezinha, vá lá, né? Seja efetivamente posto em prática e Foz do Iguaçu possa superar os últimos anos de retrocesso. Se bem que, do jeito que as coisas estão, né, a verdade é que se a nova gestão pelo menos não piorar o que já está ruim, dá pra dizer até que o iguaçuense já está no lucro. Né? É tipo o Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? Se esse cara não terminar o mandato sem provocar a Terceira Guerra Mundial, se ele conseguir chegar até o final do mandato sem explodir bomba atômica, olha, tamo no lucro, né? Mas é isso, sábado que vem é fim de semana de Páscoa, não terá edição do programa Front, e ó, se você vai fugir dos pedidos de presentes, vá desde já preparando sua desculpinha, hein, no melhor jeitinho brasileiro, ao estilo do engana que a gente gosta, só não reclama depois, tá? E vamos agora ao primeiro intervalo de hoje aqui na programação do programa Front. Na volta tem o quadro Maravilhas Daqui, tem também um compilado das notícias mais esquisitas da semana. E esquisita em português mesmo, tá? Não no sentido em espanhol. Tem também a Mulher do Google, versão nacional do Buscador, analisando os números da eleição do último domingo aqui em Foz. E ó, já antecipo pra vocês, spoiler, analisando os números e fazendo revelações surpreendentes de deixar de cabelo em pé impressionante, tem a ver aí com 69 e 171, hein? Não perca! Dois minutinhos e já voltamos. Front Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.